acordei de ressaca e vi tudo arrumar. Me lembrei que a gente tinha combinado. Ontem era nosso quinto aniversário. Tinha um vinho no gelo que já virou mar. Uma vela que já tava apagada. Uma comida fria e uma aliança jogada. Deixa aí, ó.